fletes que eu já tive, desses que servem pra tudo. Destacou-se um cornilhudo, um lindo mouro tapado. Era um cavalo entroncado, daqueles de encher a perna, que quando o índio se inferna, fica troteando parado. Eu balanceava a chilena, fazendo quentar o aço. Ele trocava de passo três, quatro vezes seguidas. Era um respeito na lida, meu lindo mouro tapado. Nas patas desse adestrado, só não apostei a vida. E quantas vezes por graça, após um dia de festa, tapeava o chapéu na testa e roseteava o murito, dando-lhe boca e um grito pra que renegasse o basto. Passava a cara no pasto, depois saía o tranquito. No lombo do pingo mouro fiz mil e uma façanhas. Às vezes a meia canha numa guerra me metia. Nas barbas da polícia, vejam que aventura louca. Cansei de bater na boca e me mandar a lacria. Pelhava de toda a trança, deixava o mouro se inchando. Parece vê-lo roncando, rédeas atadas ao laço. Partiu de mim um pedaço, quando meu mouro morreu, meu coração recebeu um violento cimbronaço. Mangueada pelo destino, surgiu um dia na estrada uma potranca rosada, fujona de algum vizinho. Talvez lhe desse carinho, e não havendo outro jeito, meu mouro botou o peito num sete cordas novinho. Enforquilhado na cerca, morreu meu mouro tapado. Fiquei tristonho e magoado ao ver aquela desgraça, aquela potra de raça, batendo cascos ao lado. Me senti sendo velado por uma china lindaça. Por guapo se perde um taura quando a má sorte acompanha. Meu mouro nesta façanha não arrastou a cinchada. Em vez de sorte clavada, botou um cu no cacique e acavalou-se de um pique, dando adeus às camperiadas. Minha pobre gaúcha sentiu-se penalizada, até chorou a coitada com a cena daquela morte. Lamentando a negra sorte, ela dizia entre choro: nunca esquecerei que o mouro foi meu meio de transporte. Eu falei comigo mesmo, me expressando deste jeito: tu tinhas o meu defeito, eu também corro perigo. Meu mouro fosse um amigo por mais de 10 primaveras, e eu não sabia que eras tão parecido comigo.